Eu vos saúdo no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. É um prazer e privilégio estar novamente com todos vocês nesta noite. Já estivemos aqui no domingo. Eu quero agradecer ao reverendo Glaico Terra Pinto, ao seu filho, pastor Ciro, também ao pastor Toninho, por essa oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui nesta noite com vocês. Quero apresentar a minha esposa, Damaris, que está aqui. Damaris, levante as suas mãos. Damaris Irion, ela preferiu ficar dessa vez lá embaixo, porque a Catherine e o Junior tomam alguns lugares aqui. Ali está o Junior, com 4 aninhos, e Catherine tem 6 aninhos. E estamos muito contentes, nós vivemos em Los Angeles, na Califórnia, e viemos para passar esse tempo no Brasil. Hoje estivemos em Ouro Preto, muito bonito. A Damaris havia conhecido somente o Rio Grande do Sul, e ela se havia apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Agora que conheceu o Belo Horizonte, disse, Rio Grande do Sul é bonito, mas Belo Horizonte, ela está muito contente com Belo Horizonte. Na segunda vou levá-la para conhecer o Rio de Janeiro, 2 dias, então vamos ao Rio Grande do Sul, então regressamos. E eu disse para ela, Brasil é um país tamanho continente, para conhecer leva muito tempo, ainda falta o Amazonas e o Nordeste e o Sudoeste e muitos lugares do Brasil. Estamos muito contentes em estar aqui. Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor? A Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Também está a senhora, minha mãe, Maria, irmã Maria, veio do Rio Grande do Sul para estar conosco durante estes dias. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Vamos começar com o versículo 1. Abra sua vida, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo fale no seu ser nessa noite. No domingo, o Senhor se manifestou aqui grandemente. O Espírito do Senhor derramou-se aqui grandemente. E não será diferente nessa noite. Abra o seu coração, abra sua vida para ouvir a voz de Deus. Isaías, capítulo 7, por favor. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Algumas traduções dizem para combatê-la, mas não a puderam conquistar. Subiram, mas não a puderam conquistar. Quando deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim, ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque à força do vento. Então disse o Senhor a Isaías, saí agora, tu e teu filho, Sear, Zarube, Jeru, ao encontro de Acaz, ao fim do aqueduto da piscina superior, na entrada do campo do lar do lavadeiro. E disse, acautela-te, e aquieta-te, não tema, nem te desfaleça o coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá, vamos destruí-la. E demos sobre ele, tomando-o para nós, e passamos reinar no meio dele o filho de Tabel. Assim diz o Senhor Deus, ou o Senhor dos Exércitos, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, por favor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que tu nos fales nesta noite com poder e autoridade. Me humilho na tua presença e reconheço a minha dependência diante da tua magnitude e a tua magnificência. Em nome de Jesus. Eu te peço que somente o teu poder e a tua autoridade possa fluir nesta noite. Fala-nos com autoridade e poder, porque quando tu falas, ninguém se pode mover. Em nome do Senhor Jesus, no nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, fala-nos nesta noite pelo poder da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, por favor. Obrigado. Nós temos ouvido as vozes dos grandes psicólogos e os grandes psiquiatras nas suas tentativas de entender os mistérios do comportamento humano e da mente humana. E o problema é espiritual, não é físico. Nós temos ouvido as vozes dos homens de guerra, as vozes dos militares, a voz dos ministros de defesa, dos diplomatas, nos ensinando o caminho da paz. Temos ouvido as vozes dos ministros de defesa e dos presidentes gritando paz em um dia e declarando guerra no outro dia. Nós temos ouvido vozes muito incertas de teólogos que falam de um Deus morto, que o sangue de Jesus não pode perdoar, como teólogos na Inglaterra e na Alemanha, que dizem agora que o sangue de Jesus perdeu o seu poder. Isso é mentira. Nós temos ouvido as vozes dos economistas do New York Stock Exchange, ou seja, a Bolsa de Valores, e de outras instituições financeiras, dizendo que tudo sairá bem. Mas temos a dor, a inflação, depressão, 40 mil pessoas no mundo morrem de fome cada dia. Nós temos ouvido a voz da história, angustiada, chorando, gritando, nos ensinando a nós lições que nunca poderemos aprender ou captar, como a tragédia do Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial, que hoje se repite em Bósnia e Herzegovina. Nós temos ouvido a voz do próprio diabo, ele mesmo, mentindo, enganando, oprimindo, afligindo, influenciando, destruindo, sembrando discórdia, colocando falsa doutrina, guerras entre ministros, dividindo igrejas e preparando ataque massivo contra o reino de Deus. Nós temos ouvido as vozes do rádio, da televisão, do governo, das escolas, das universidades, da tecnologia, do materialismo, da televisão, da palavra impressa, dos jornais. Nós temos ouvido todas essas vozes. Mas hoje, aqui, nessa noite, na Igreja Batista da Floresta, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Satanismo é real. O diabo, como nunca antes, tem se levantado porque a razão é certa. Ele sabe que o seu tempo tem chegado. David Wilkerson, você já ouviu falar dele? Você deve comprar os seus livros. David Wilkerson é um homem de Deus. É um homem poderoso. É um profeta. Ele profetizou a caída de Baker e Jim Swagger. É um homem de Deus. De Deus. Deus falou. Deus lhe deu uma visão. David Wilkerson olhou os Estados Unidos da América como dentro de uma caldeira. Se diz caldeira? E uma bruxa com uma colher. Se diz colher? Uma colher enorme. Mexendo os Estados Unidos. E era tão quente que saía as bolhas. E Deus veio a ele e disse: esse é o espírito do satanismo nessa nação. Esse é o espírito do ocultismo e das mensagens subliminais e ocultas que estão desde os filhos das crianças, desde os desenhos, até o Congresso, a Casa Branca e o Senado. A nação está baixo maldição. Deus veio a ele e disse: os psíquicos, os que leem as mãos, os adivinhos, o que é aqui nos Estados Unidos, espiritismo e satanismo, é a causa do declínio que a igreja tem enfrentado, um obstáculo para cumprir o avivamento dos últimos dias. Saiba que o diabo é o doutor da morte. Tudo que ele toca, ele mata, ele enferma, ele causa tristeza, ele causa dor, ele causa choro, ele divide, ele destrói, ele não dá nada para ninguém, é mentira. Ele é chamado doutor da morte. Você abre uma janela, dá uma brecha, ele o mata e o envia ao inferno. Cristo é chamado doutor da vida. Tudo que ele toca, ele cura, ele converte, ele levanta, ele sana, ele traz a unção e o poder do Espírito. Satanismo é real. Nos Estados Unidos há 342 igrejas do satanismo. Em Londres, em nossa campanha em Londres em 1986, uma das experiências que tive com o satanismo, meu hotel estava a duas quadras da igreja a satanista de Londres. Quando você entra nessa igreja, está o tapete na porta da igreja. E o tapete está desenhado com o rosto de Jesus. Então os satanistas, para entrar na igreja, eles limpam os pés em cima do rosto de Jesus e cospem sobre o rosto de Jesus e limpam os pés sobre o rosto de Jesus. Adiante está o diabo, uma imagem enorme de metal, com as pernas abertas e as suas mãos abertas assim, abertas que dá para colocar vídeos o colocar a música. Lá Beatles, os Beatles lá colocavam as suas músicas para consagrá-las ao demônio. Lá colocava George Harrison a sua música quando ele fez a Satanás aquela música Hare Krishna, oh my sweet Lord, I really want to know you. Eu realmente quero conhecê-lo, Hare Krishna, meu Senhor Hare Krishna. Lá colocou aquele disco Eagles, que cantávamos quando éramos mais jovens e não sabíamos que foi dedicado ao diabo, The Hotel California. The Hotel California, I wanna go there, I wanna see him, quero vê-lo, quero ir lá. Veja o que diz essa letra. The Hotel California, you always can check in, you can never check out. Você sempre pode entrar ao Hotel California, nunca pode sair, que é o satanismo. Lá colocava suas músicas o Kiss. Lá colocava suas músicas o Queen. Lá colocava Mercury, que já morreu de AIDS em Londres, o líder do Queen. Essas músicas são dedicadas ao diabo, ao satanismo. E deixa eu lhe dizer, lá está a ponta do pentagrama. Os seis pentagramas, está escrito no chão, sangue de Jesus tem poder. Death to Christianity. Morte ao cristianismo. Deixa eu lhe dizer, my friend. Deixa eu lhe dizer nessa noite. Se você pensa que a luta espiritual é brincadeira, você está errado. A luta espiritual não é brincadeira. O reino das trevas não é brincadeira. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que subiram a Jerusalém para combatê-la. A Bíblia diz em Naum 2, 1, o diabo subiu contra ti, destruidor. Guarda, fortalece o caminho, fortifica os teus lombos, fortalece muito a tua força. A meta do diabo é destruir a tua vida, tua família, tua casa, o teu trabalho, é destruí-lo. Lá na Califórnia, uma moça crente, escute, põe essa palavra dentro do seu coração e não esqueça jamais. Uma moça estava viajando de São Francisco a Dallas, no Texas. A moça passou no meio do avião, a moça que atende, e perguntou a ela e disse, você vai tomar o café da manhã? Ela disse, não, eu estou jejuando a Jesus. A moça disse, ok, está bem. E ela perguntou ao homem que estava sentado ao lado dela, um homem vestido de preto, horrível, com as golas assim para cima, com um aspecto tenebroso, weird, tenebroso. E a moça perguntou a ele, você vai comer também? Ele disse, não, eu também estou jejuando, mas não a Jesus. Ele olhou para ela, ela olhou para ele, perdão, e disse, você não é crente, você está jejuando? Não sou crente, odeio aqueles que são crentes. Estou indo a Dallas para orar e jejuar na Convenção Mundial do Satanismo, para que o diabo faça três coisas. Sangue de Jesus tem poder, veja só. Jesus tem poder. Ele olhou a ela e disse, eu sou assistente do sumo sacerdote da igreja de Satanás aqui em São Francisco. Estamos indo a Dallas para orar a Satanás e pedir três coisas. Primeiro, nós queremos que o diabo destrua todos os ministros possíveis. Que a meta é destruir os ministros, porque se nós destruirmos os ministros, não haverá igreja. Segundo, nós queremos destruir todos os cristãos. E terceira, e mais importante, porque se fazemos a terceira, não é possível, não é necessário fazer nem a primeira nem a segunda. Destruir todas as crianças crentes. Porque quando destruímos todas as crianças crentes, não haverá nem ministro, nem igreja, nem cristão. E ela disse, yeah, how are you gonna do that? E como você vai fazê-lo? Ele olhou para aquela tela, para o rosto dela, perdão, com uma olhada de sarcasmo e disse para ela, nós o estamos destruindo através dos vídeos e dos Nintendos. Nós estamos destruindo através dos videogames. Nós o estamos destruindo e poluindo a sua mente de toda a violência, de satanismo, de pornografia e ocultismo. Nós não precisamos tirá-los da igreja. Nós vamos destruí-lo na sala da sua própria casa. Deixa eu te dizer, nessa noite, ela colocou o dedo no nariz dele e disse, let me tell you, my friend, there is power in the blood of Jesus. Há poder no sangue de Jesus! Há poder no sangue de Jesus! Há poder no sangue de Jesus, my friend! Yeah! Bendito seja o seu nome! Ele se levantou e mudou de lugar. Ela lhe disse, onde quer que você vá, lá está. Bendito seja o nome de Jesus! Segundo lugar, diz que não a puderam tomar. Sub- subiram contra Jerusalém para combatê-la, mas não puderam tomar. Há dois mil anos que o diabo tem tentado destruir a igreja. Ele não pode fazê-la. A igreja é o ser mais odiado pelo mundo, mais odiado pelas trevas. A única razão por que o mundo existe é porque a igreja existe ainda. A única razão por que Deus não destruiu Nova York, não destruiu Los Angeles, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Johannesburgo, ou Paris, ou Amsterdã, é porque você e eu estamos vivos. A única razão por que Deus não destruiu esse mundo, porque se há 40, 20 ou 30 ou um justo, por nós Deus não os destruirá, porque nós representamos o poder e a unção do Espírito Santo, por nós, por você e por mim. Jesus falou de duas casas, a que estava na areia e a que estava sobre a rocha. Em Orlando, em uma grande cruzada que tivemos em Orlando, Flórida, havia 3.500 pessoas somente nessa noite. Quando eu preguei sobre o sangue de Jesus, um missionário americano que estava de visita, missionário na Colômbia, se colocou de pé e disse: Doutor Irion, pregue sobre o sangue, pregue. Eu acabo de vê-lo parado no meio de um rio, e esse rio era de sangue, e cada vez que você menciona o sangue, ele entra dentro das cavernas do inferno. Quando você menciona o sangue, ele entra dentro das cavernas do inferno, e ele dá contra os portões do inferno. E quando você menciona o sangue, o demônio grita: pregue sobre qualquer outra coisa, mas não sobre o sangue, não sobre o sangue. Eu acabo de vê-los tapando os ouvidos, não podem ouvir o nome de Jesus, não podem ouvir o sangue de Jesus. Nessa noite eu digo aqui na Igreja Batista Floresta, o sangue de Jesus está sobre Belo Horizonte, e o sangue de Jesus está nessa igreja, e o nome de Jesus está aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Yes, yes, yes, yes, yes. E Deus vai salvar essa cidade. Bendito seja o nome de Jesus. Há muitos anos atrás, na África, quando estivemos em Quênia, em Nairobi, Quênia, houve a Convenção Mundial do Satanismo. A maior bruxa de toda a África reuniu todos os satanistas, eu creio que eram como 11 ou 12 mil satanistas, no maior hotel que há em Quênia. E a filha dela, de 8 anos de idade, naquela semana adoeceu. Escute bem, preste atenção. E fizeram trabalhos, invocaram o diabo. E fizeram trabalhos, que você sabe. A menina virou. Aí a empregada da senhora essa, a maior bruxa da África inteira, que era a que convidou todos os satanistas do mundo inteiro, era crente em Jesus. E ela foi a ela e disse: Senhora, com todo respeito, eu sei que você não crê no nome de Jesus. Eu sou crente, eu sou sua empregada. Eu já lhe falei, Jesus, você não crê. Mas mãe é mãe, e mãe faz tudo por um filho. Lembra-se que há muitos anos atrás você me deu a ordem para fazermos trabalho e invocar o diabo para destruir aquele pastor que vive no meu bar? Sim, eu lembro. Mas cada vez ele está melhor, não pior. Não tem acontecido nada. Porque cada vez que fazemos algo, parece que alguma coisa sobre a casa dele que entra e recocheteia de volta. Não pode entrar. Claro que não pode entrar. Aquele sangue que Moisés colocou sobre os umbrais da porta, não pode entrar nada. Nada pode entrar nele. Se você quiser, eu posso trazê-lo para orar pela sua filha. Não! Meu Deus, tem mais poder. Bom, o problema é seu, a filha é sua. Eu somente estou dizendo que a mãe faz o que pode pelo filho. A menina piorou 2, 3 dias. Concordou. Mandou chamar o pastor. Ele estava em oração, Deus revelou a ele que antes que ela chegasse, ele deveria ir. Deus lhe disse: não vá na casa, eu quero que você vá. Onde está a convenção do satanista essa noite? E eu vou mostrar quem tem mais poder, então. Eu vou mostrar nessa noite quem é o Senhor dos Exércitos. E a mãe trouxe a criança da casa e levou lá aquela noite todos os diabos e demônios. Invocaram o diabo e todos os demônios havidos e por haver. No inferno não aconteceu nada. Ao contrário, algumas horas antes de ele chegar, a moça de 8 anos de idade, uma menininha, morreu. Começou a mãe a chorar, os satanistas choravam e invocavam o diabo, como os profetas de Baal invocavam Baal. E lá foi o pastor de uma igreja humilde do interior de Quênia. Se você pergunta ele o que é escatologia, ele vai dizer: é o nome do teu traje? Se você pergunta a ele o que é teologia, ele vai dizer, é um novo cara que está aí. Se você pergunta a ele o que quer dizer teologia, ou hermenêutica, ou você pergunta a ele o que é teologia dogmática, estética, histórica, ele vai dizer, puxa, eu não sabia que a minha marca de tênis com esse nome. Mas quando você o senta no lado dele, eu e você desaparecemos. Porque ele tem é poder. Poder! Que mesmo que os satanistas que faziam que as palmeiras se dobravam diante deles pelo poder do diabo, homens, dessa envergadura se converte embaixo do ministério, não me defende. E Deus o revelou a ele que ele deveria ir. Ele tomou a sua Bíblia, os seus sapatinhos já de muitos anos, com alguns furos debaixo da sola, e ele foi sozinho. O Senhor lhe disse, eu vou contigo, o meu sangue vai sobre você, e o meu nome vai adiante de você, e ninguém pode tocá-lo. Ele entrou, aleluia, como diz o gaúcho, vai abrindo alas que eu estou passando. E ele entrou. E também diz o gaúcho que homem de bombacha não se entrega assim mais. E ele entrou sozinho com a sua Bíblia, debaixo do braço, já estava 16 mil satanistas. E ele entrou sozinho, aleluia. Não entrou sozinho, o céu estava com ele. O céu estava com ele, aleluia. O céu estava na expectativa. Eu estou seguro que Deus estava de pé olhando. What's gonna happen now? O que é que vai acontecer? Ele entrou e a menininha estava morta. E ele a tomou nos braços e a levantou. Mesma coisa que fez T.L. Austin engana em 1972. Diante de 50 mil pessoas, quando uma criança tinha nascido sem olhos, Deus fez que os olhos saíssem de dentro para fora. Meu Deus! Já houve um homem tremendo que deixa eu lhe dizer, ele tomou aquela criancinha e orou e disse, Jesus, assim como Elias e milhares de anos atrás orou e tu glorificaste o teu nome, que hoje seja avergonhado o diabo e seja avergonhado o inferno e todos esses satanistas que estão aqui, glorificam o teu nome, que a alma dessa criança regresse a ela e que o teu nome seja exaltado. Ele tomou a guriazinha, o colocou no chão, colocou a sua mão sobre a sua cabeça, levante-se no nome de Jesus, uma vez só, ele disse uma vez só. Quando ele falou uma vez só, aquela mocinha saltou e disse, mãe, mãe, mãe, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui, mãe. Essa bruxa, a maior satanista, juntamente com 16 mil satanistas, se colocaram de joelhos, levantaram as suas mãos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, yes, yes, yes, yes, só o Senhor é Deus, yes, yes. Let me tell you, my friend. Let me tell you this! Let me tell you this! O diabo toma vantagem! Ele é oportunista! Ele é oportunista! Mentiroso! O poder que você tem é mais do que você pensa! O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você! Está dentro de mim! Yes! Não há razão para você perder. Síria, terceiro lugar, se juntou-se, confederou-se, tem confederado com Efraim, diz a Bíblia. E se estremeceu o coração de Acaz e de todo o povo. O diabo se tem confederado, unido, juntado forças massivas contra um ataque massivo contra o reino de Deus. A Bíblia diz que se estremeceu o coração de Acaz. Ele teve medo. Quando nós contrabandeamos 100 mil Bíblias detrás da cortina de ferro, você não pode ter medo. Gaúcho não tem medo. E ministro não tem medo. Meu pai me ensinou a ser homem. E Deus me ensinou a ser ministro. E um homem coloca calças igual que eu, um pé de cada vez. Então não tem razão nenhuma. A Bíblia diz, 365 vezes, uma vez para cada dia, não temo. Deus diz todos os dias, 365 vezes na Bíblia está escrita a palavra, não tema. Aí a noite do 13 diz, ao Senhor Deus, a Ele santificai, seja Ele o teu temor, E seja ele o teu medo. Medo. Medo é uma palavra que tem colocado os cristãos em uma encruzilhada de derrota, em um canto de derrota. Crentes que não têm ousadia, intrepidez, estão em derrota. Quando nós fomos ao Panamá nessa cruzada que eu lhe disse. Quando eu desci do meu avião, eu notei uma coisa estranha. Três irmãos da convenção estavam caminhando diante de mim, dois irmãos à minha direita e um à minha esquerda e um atrás. Eu disse, escuta aqui, meu filho. Eu não preciso dessas coisas. Quem precisa de guarda-costas está lá em Roma. Eu não preciso de ninguém. Porque se o sangue de Jesus não me cobre, então ninguém me pode ajudar. Eles vão deixando com essas bobagens, que essas coisas eu não gosto. Onde eu ia, eles iam. Eles vão no banheiro. O que eu tenho que fazer é só eu. Fique aqui. O pastor Hermes Espírito de Sirion, os satanistas nos têm ameaçado aqui. Destruir a campanha. Eles o conhecem. Claro que o diabo conhece os homens. Pergunte a Dama as experiências que temos tido no mundo inteiro contra o satanismo. Pergunte a ela quando o diabo nos quis matar na cidade do México. Pergunte a ela quando a casa tinha 6 meses de idade e o diabo se apresentou em pessoa no centro de bruxaria de Oaxaca, México. E o diabo deu a ordem para matar a casa e a Dama de Rio. Pergunte a ela o acidente que esteve na estrada de Cuernavaca, México, onde um ônibus caiu em cima de 3 carros em um labirinto. Quando chegamos à porta do hotel, lá estava um profeta de Deus, levantou a sua mão e disse assim, diz o Senhor, você deveria estar debaixo daqueles carros lá, queimando, mas eu enviei os meus anjos antes de você, para guardar você. Pergunte a Damaris lá na cidade do México, pergunte a ela se o homem do hotel não entrou dentro do quarto com a arma e Deus lhe disse a Damaris, cai fora, esse homem tem a chave mestra, ele vai matar você dormindo. Pergunte a Damaris quando Deus falou desse El Salvador para nós através de uma profetisa. Ela tomou o telefone e nos chamou de El Salvador a Los Angeles e disse, o diabo vai matar você em um dia seis. Ficamos 3 meses orando, perguntando se o que dia 6 seria. Esquecemos. Fomos a uma cruzada de evangelismo e missões de Nova Jersey. Era o dia 6 de junho. Junho é mês 6. Dia 6 de junho. E o voo da United Airlines era voo 6. Dia 6. Mês 6 e voo 6. 666. Quando o voo estava correndo na pista em Los Angeles, um 747 que ia fazer escala em Nova York para ir a Londres. A dama lhe lembrou da profecia. Hoje é dia 6. E nós tomamos as nossas mãos e começamos a orar. O avião correndo na pista. Você sabe que o avião corre a toda velocidade que ele tem. E o avião correndo a pista. E nós tomamos as nossas mãos e repreendemos a poder. A poder no sangue de Jesus. A poder no sangue. Se esse é o dia 6 que o diabo planejou matar-nos. Em nome de Jesus. Agora que para esse avião. Quando ela orou. Plá! Houve um estouro o avião. E o avião começou a cair de um lado para o outro. Começou a resvalar na pista, um lado a outro, um 747, com quase 300 pessoas dentro. E começamos a orar, orar, orar, orar, orar, e a pista estava terminando. A pista estava terminando. Sabe quando o avião vai sair na pista, eles colocam uma rede para parar o avião. Deixa eu dizer, my friend. O piloto colocou o pé no freio do avião e foi parando, parando, parando, parando, parando, parando, parando, parando, parando. Quando ele conseguiu parar no fim da pista, onde a rede já estava posta, ele veio devagarzinho, devagarzinho, parou no portão. Ficamos aguardando dentro do avião o que aconteceria depois de 2 horas. O piloto tomou o microfone, meio choramingando, e disse, senhores passageiros, eu vou lhe dizer uma coisa nessa tarde, se vocês vão crer, não sei. Acaba de arrebentar uma peça hidráulica dentro do motor que somente pode ser vista com raio laser. Se essa peça tivesse arrebentado em cima, quando o avião tivesse partido, e o avião estava no ar, os tanques de gasolina, porque são 280 mil galões de gasolina que tem um avião, metade em cada uma das asas. Se ele tivesse arrebentado, o fluido da gasolina tivesse arrebentado em meio dessa peça hidráulica e o avião tivesse explodido no ar, como aquele avião agora explodiu lá em Nova York durante as Olimpíadas. E ele começou a chorar e disse, eu estou falando que foi um milagre. Eu sei que foi Deus que não permitiu que esse avião subisse. O Senhor é poder. O sangue de Jesus é poder. O sangue de Jesus é poder. Eu conheço o diabo e ele me conhece. E eu não gosto dele e ele não gosta de mim. Eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci para causar um impacto. Eu não nasci para perder. Eu nasci para ganhar. Eu nasci para triunfar. No quarto do meu hotel, nesta tarde, eu orei para este culto. Escute! Antes de nós vir, eu olhei um pouco de tempo. Deixa eu lhe dizer. Eu não venho aqui batalhar com o diabo. Eu já o amarrei durante esses dias no quarto do meu hotel. Eu já amarrei, eu já o venci lá. Eu somente venho aqui nessa noite colher as vitórias, o que eu já ganhei lá. Lá no Panamá. As ameaças que tivemos foram tão grandes que você não tem ideia. Escute! No último dia da cruzada, eu estava comendo no quarto do meu hotel. E tocou o telefone. E era uma voz assim, grossa, para colocar medo. Você é Dr. Josué Lyon? Pode responder. Eu sou, por quê? Sim, eu sou, por quê? Porque eu quero ter certeza que você estará hoje de manhã no final da cruzada. Sim, eu vou estar lá. Então eu me dei conta quem era. Eu vou estar lá, eu lhe disse. E quando eu chegar, tu me busca. Porque eu não tenho medo de ti. Quando o meu carro chegar, tu vem me encontrar. Tu me busca. Porque se tu não me busca, eu te busco. Porque eu não tenho medo de ti. Porque eu não tenho medo de ninguém. Ele olhou para mim e disse, você não tem medo? Não tem. E o meu Deus é mais poderoso do que aquele que está dentro de ti. Porque eu tenho o poder de enviá-lo ao inferno. Eu não dizia a ele, eu dizia o que estava dentro dele. Ele disse, então vamos ver. Então vamos ver, então. Quando eu cheguei, os diáconos, os diáconos, escaparam o carro. Doutor Lyon. Aqui! Fala! Aqui! Os satanistas estão lá dentro. São seis. Um em cada esquina. E dois no meio. Estão fazendo conjuro. Essa maneira o satanista chamar o diabo fazer conjuros. Ah, esse é! E tem um lá no meio que tem uma voz assim, como de lampião. Tá, pois é esse mesmo. Me leva esse cabra então. Ele estava lá no meio. Aí o diabo caminhava dois, três passos atrás de mim. Vem, e ele estava lá, vestido de negro, pra cima as bolas, um aspecto horrível. Eu cheguei diante dele. O que aconteceu, camarada? Você me chamou? Aqui eu estou com você. Arranca. Não diz o mexicano que, ai, arranca, né? Pois aqui estou, entra aí. E olhou para mim e baixou a cabeça. Tu olha nos meus olhos quando eu falo contigo. Tu me chamou mesmo, eu vou chamar. Aqui eu estou. Não me esperou lá fora. Eu vim te buscar. Aqui na jaqueta dele estava escrito mesmo lá em Londres. Death to Christianity. Morte ao cristianismo. Ele disse, olha aqui, meu rapaz. Eu lhe dou ordem nessa hora. Em nome de Jesus. Quando eu disse nome de Jesus, lá caiu da cadeira. Eu disse, o que aconteceu? Você nem entramos no rio, já está caindo. Eu não disse nada, só disse nome de Jesus, você caiu. Isso para ver quem pode mais? Ah, quem pode mais? Eu lhe ordeno que você não faça mais essas coisas que está fazendo com a mão. E fique quieto! E ia te voltar. E eu lhe ordeno em nome de Jesus que você não se mexa. E os seus companheiros também. Eu amarro naquela esquina e nessa, naquela e nessa. Quando eu olhei, ficaram assim. Esse é assim que eu gosto. Parece um museu de cera lá de Los Angeles. Fique assim. My friend, quando eu subi a plataforma, os pastores, Deus me disse, o sangue de José. O sangue de José. O sangue, aleluia. O sangue. Oh, my friend. Power. Poder. Sabe o que Deus faz? Deus toma o vaso, dá um sangue e fala assim. Deus diz aos dias demônios, abrem alas. Estou em controle. Deixa eu te dizer, my friend. Antes de eu terminar a mensagem, aquele homem estava aqui, não podia mais. Não podia mais. Eu pregando e olhando, orando por ele no espírito. Quando eu fiz o chamado, ele gritou. Não! Ele correndo, eu renuncio. Renuncio. Tudo que você... Eu renuncio a Satanás. Eu quero a Jesus como meu Senhor. E saiu correndo. Conseguiu sair. Veio correndo. Se jogou ao chão. Se jogou ao chão. Até recebeu a Jesus. E disse o sangue. O sangue. O sangue. Há poder no sangue de Jesus. Eu digo aqui na Igreja Batista Floresta, nesta noite, eu te digo, dia 19 de fevereiro, aqui, às 8, às 9h35, eu lhe digo, que Belo Horizonte pode sofrer um impacto, quando os crentes do Brasil tiverem a realidade de entender o poderio que está nessa palavra sangue de Jesus. O poderio que se encontra realizado neste homem. O poder que está involucrado, metido dentro, embutido dentro do que é este nome, Jesus. Quarto lugar, disse o Senhor, sai ao encontro de Acabe e diz para ele. Deus tem saído ao teu encontro nesta tarde. Assim como Deus saiu no nosso encontro naquele dia 6, no voo 6. Lá estava Sidraque, Misaque e Abdinego. Nabucodonosor mandou tocar a trombeta. Todo Israel e Judá se ajoelhou. É a igreja moderna. É a igreja que professa Jesus, mas não o conhece. É a igreja mundana. Todo Israel e Judá se ajoelhou. Mas Sidraque, Misaque e Abdinego ficaram de pé. Mandou esquentar 7 vezes mais o forno. Nabucodonosor disse, não há Deus que possa levar das minhas mãos. Isaac tomou a palavra e disse, se chama Jeová, Deus dos exércitos. O único Deus e o verdadeiro Deus. E ele nos pode livrar de ti. Vou lhe dar mais uma chance. Mandei esquentar 7 vezes. Se você não se dobra diante de mim e se ajoelha, eu vou jogar lá dentro você. Pode esquentar. Tocaram as trombetas e todos aí o Judá se ajoelhou. Menos Sidraque, Misaque e Abdinego. Tomaram os rapazes e colocaram lá dentro. Estavam os três, como num dia de verão, no Rio de Janeiro. Não aconteceu nada. Nabucodonosor olhou e disse, nós colocamos 3 e eu vejo 4. Seu capitão da guarda disse, hoje você não tomou tequila, você vê bem. E o último aspecto é um dos filhos dos deuses. Deixa eu lhe dizer, Deus pode permitir o fogo da enfermidade, o fogo da prova, o fogo da tragédia, o fogo da luta que a igreja enfrenta há 2000 anos, mas Ele desce contigo no forno, Ele dá a mão contigo e Ele caminha contigo, porque o quarto homem era o Senhor Jesus Cristo, era e é o Senhor Jesus Cristo, e Ele caminha contigo. Quinto lugar, disse Deus a Acabe, guarda-te. Esteja tranquilo. Quando a Catherine e o Junior começaram a brincar os dois, como a Catherine é a menininha e o Junior é garoto, nós ensinamos a Catherine a brincar com bonecas e o Junior a brincar com carrinhos. Tenha muito cuidado com isso. Não permita brincadeiras, porque o diabo pode dar a volta por cima na tua vida. Então, a Catherine está brincando com uma bonequinha e o Junior pegou a bonequinha dela. Estão os dois brincando, o Junior com o carrinho, ela com a boneca, mas o Junior pegou a bonequinha e saiu correndo para a sala. A casa saiu atrás dele, dá-me bonequita, Júnior, minha bonequita é minha, eu sou minha, bonitita, delicadita como mame, tu é varoncito, Brasil Gold como papi. E tomou a bonequinha e saiu correndo, e o Júnior foi de novo, e tomou a bonequinha de novo, estavam brincando, e a casa disse, dá-me, tirou de uma vez, e o Júnior pegou para a terceira vez. Aí a casa olhou pro Júnior, colocou o dedo no nariz do Junior e disse, Junior, dame mi muñequita Judy en el nombre de Jesús. Oh. A bonequinha caiu no chão. Judy foi brigar com o carrinho. Vem a casa com a minha mami. Ai, poder, não me redu, mami. Ai, poder, não me redu, mami. Sim, há poder, e o diabo sabe. Sim, há poder. E ele sabe que nós levamos 2000 anos de história e de vitória. Ele sabe que há poder, aleluia. Deixa-me dizer nessa noite. O irmão André, quando foi à Polônia, você já leu seus livros? Quem não conhece o irmão André? Todo mundo conhece o irmão André. De missões abertas, portas abertas. Quando eu o conheci na Holanda, na comissão de Billy Graham, você sabe que ele é baixinho, não é? Eu lhe dei um beijo para pegar a unção desse homem. Porque ele é um homem de Deus. Quando nós começamos a contrabandear a Bíblia dentro da cortina de ferro, ele era um veteranaço. Ele é um homem de Deus também. Não sei se você tem a oportunidade de ir a uma conferência dele aqui, ou onde seja no Brasil, vá, ele vai abençoar a sua vida. Quando ele foi à Polônia, você leu o livro Contrabandista de Deus? Claro que você leu. Quando ele foi à Polônia, ele encheu o fusquinha dele. Disse, fusquinha aquele, a baratinha que é assim. Ainda tem, eu vi, Joaquim, eu vi. Encheu de Bíblias aquele fusquinha, e ele ia bem baixinho, caro pelo peso. Quando ele chega na fronteira da Polônia e Tchecoslováquia, quando era comunista, nos anos 60, o homem da casinha do bispo olhou para ele e disse, por que está tão baixinho esse carro? Não sei, talvez as molas, algum problema, mas eu não sei. O guarda comunista do prédio disse, você está nervoso. Quem não fica nervoso ao lado de um país comunista? Chegar a um país comunista não é chegar em Belo Horizonte, descer do avião da Varig. País comunista, você sua frio, você treme. O diabo pode matar-se. Daí o moço disse para ele, seu carro vem muito baixinho, eu tenho que revisá-lo. Aí ele inclinou a cabeça e disse, o que eu vou fazer? Deus lhe disse, abra, você sabe que no fusquinha, o capô. Capô. Aleluia, capô. O capô está na frente. Sabe que está na frente, o motor está atrás. Deus disse para ele, saia do carro e abra o capô e deixe ele ver tudo que você traz. Ele inclinou a cabeça e disse, Jesus, isso não é Deus falando. Eu sei que não é. É o diabo. Como é que Deus vai dizer uma coisa dessa? Deus lhe disse, sou eu. Que diabo e nem diabo sou eu. Conheço a minha voz. Sai do carro e deixa o homem ver o que está lá dentro. Daí ele inclinou a cabeça e disse, Jesus, quando tu estivestes na terra, tu destes vista àqueles que não tinham. Agora eu peço que você tire daqueles que têm. Ele saiu fora. E deixou o homem abrir as caixas. E o homem abriu as caixas das Bíblias. E abriu e usou tudo debaixo do banco. Tudo abriu tudo. Aí o guarda vem a ele e disse, entre no carro. Ele entrou no carro. Já volto. Foi lá, pegou o passaporte dele. Regressou de novo e disse, onde é que você disse que ia ir? Disse assim, bem, ia, que não vai mais. Não! Onde é que você disse? Polônia? Varsóvia, é? Já vem. Foi lá dentro. Carimbou o passaporte dele, voltou e disse. Onde é mesmo que você disse que é ali? Varsóvia? Pois aqui está o seu passaporte. Voltou, fechou o capô e disse. Se você não ir a toda a velocidade que você pode, vai apodrecer todos os tomates de alface dentro das caixas. Yes! O nome de Jesus é poder! Yes, yes, yes! Bendito seja o seu nome, aleluia! Bendito seja o seu nome, aleluia! Yes, aleluia! O homem não viu Bíblia. Ele viu tomates de alface. Se estivesse nos tempos bíblicos, esse milagre estivesse escrito na palavra. Quem pode com o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o seu nome. Sexto lugar, já vou terminar, não fique muito nervoso. Eu vim de 10.000 milhas de distância para pregar para você. E não olhe o relógio, porque cada vez que você olha o relógio, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. E já vai dois irmãos que olharam, são crianças. Eu não comecei a pregar ainda, isso é a introdução da mensagem. Sexto lugar, Deus lhe disse, repousa. Isaías 30:15 diz, assim diz o Senhor, em repouso e descanso, que é tudo será a sua confiança, aleluia. É crer, é confiar. Salmo 46:10 diz, fique quieto, conheça que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Sétimo lugar, Deus lhe disse, não tema, não tema, eu estou diante. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, quando um garoto saiu da vigília, um jovem de 19 anos, uma vigília poderosa daquela da Assembleia de Deus, e fogo, fogo, fogo. Aí, às 3, 4 horas da manhã, estava chovendo, era inverno, bom, Rio não tem inverno, mas era meio de inverno. E ele saiu com uma capa negra, impermeável, de chuva. E quando ele saiu na rua, cheio da unção, às 3, 4 horas da manhã, terminou a vigília, 3, 4, 5, o nosso frente lhe colocou o revólver e disse, levante as suas mãos. O rapaz tranquilo, levantou as suas mãos. O rapaz colocou a cabeça no lado. Não, torceu tudo para trás, só ficou assim na metade e disse, se eu fosse deste mundo, você me pudesse tocar. Mas eu não sou deste mundo. Era inverno, era escuro, a capa preta e chovendo. E o que é que você está dizendo? Porque se eu fosse deste mundo, mas eu vou para um mundo que você não pode ir ao mundo que eu vou, porque eu pertenço a outro mundo. O camarada disse, ei, deu no pé, é um fantasma, e foi embora. Pastor em São Paulo, saiu o programa de rádio da Cristão às 2 da manhã, pá, pegaram ele. De momento olharam para cima e eu não sabia que pastor tinha guarda-costas. Pastor disse, que guarda-costas que você está falando? Esses dois atrás de você que está aí. Ele olhava as coisas e eu não vejo nada. E havia dois anjos, um à direita e um à esquerda, e dizia o ladrão. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Não tema. Smith Wigglesworth, você já ouviu falar nele? O apóstolo da fé, você deve ler o seu livro. Deus, através dele, ressuscitou 17 mortos. Ele era conhecido, o evangelista do cemitério. Quando havia um funeral, ele ia e Deus ressuscitava a pessoa que estava nele. Leia o livro, o apóstolo da fé. Um simples, como é que diz aqui no Brasil, aquele que muda canos e água e... canador, bombeiro, é os dois juntos. Ele era um simples canador, bombeiro. Simples, um homem simples. Uma vez ele estava orando, jejuando com a sua esposa para uma cruzada. Escute, era verão, não havia vento. As portas da casa começaram a abrir e fechar, abrir e fechar. As janelas abriram e fechar. A mulher dele disse para ele, vá lá na sala porque alguém está lá. Vai a ler o livro, irmão. Smith Wigglesworth foi um homem que a mulher dele morreu. Quando a mulher dele morreu, ele se jogou sobre ela e disse, Senhor! Eu não estou ainda preparado para que tu a leves. Tenha vontade de me devolver. E Deus a devolveu. Outros estão orando para que Deus, o Senhor, o leve, mas tá. Ele pediu que o Senhor o levasse. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Espírito agressor foi um homem poderoso. Ele não permitia que nada entrasse à sua casa. Nem o jornal, só a Bíblia. Que homem. Homens radicais. Mas eles mudaram o mundo para Jesus. Escute. Ele foi na sala e olhou, não havia nada. Tudo ficou calmo. Regressou de novo. Pá! Se abria a janela das portas, a mulher dele disse, vai lá que lá está alguém. Regressou de novo, a sala não havia ninguém. Regressou atrás da mulher dele, vai lá que o diabo está sentado no sofá. Quando ele chegou à sala, estava o diabo sentado no sofá e disse, I am the Mr. Devil. Eu sou o Senhor Diabo. O que você vai fazer? Smith Wigglesworth olhou para ele e disse, Oh, it is you, devil. Ah, é você, diabo. Eu pensei que era algo importante. Homens poderosos. Homens poderosos, aleluia. Homens, aleluia. Que Deus entregou um nível e uma unção para esses homens. Que é uma responsabilidade tão grande. Você se parar aqui neste lugar. Os céus e a terra dependem de você. O oitavo lugar e tem acordado. Ou tem se colocado de acordo um maligno conselho contra ti. O diabo te odeia. Tua missão, missão é destruir-te. Nove lugar. Nono. Mas o Senhor Deus diz assim. Em último lugar. Não subsistirá. Nem será. E não te destruirá. Termino com isso. Isaías 14 fala sobre a derrota do diabo. O inferno se espantou de ti. Mortos se despertaram com a tua vinda. Saíram a te receber. Tu também te enfermaste como nós. E eres como nós, a tua soberba, teu orgulho desceu aos infernos. E os vermes te cobrirão. Como caíste do céu, luzeiro, luz da manhã. Foste tirado pela terra, tu que debilitava nações. Sigue falando sobre a derrota do diabo e diz, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, no alto, junto às estrelas. Eu me sentarei, serei e me igualarei igual a ti. Mas tu foste jogado para fora. Do teu lugar é no sepulcro. Todos os que te virem vão dizer, este é o homem que destruía a terra, mas eres como nós. E Ezequiel 28:12 fala sobre a derrota do diabo e diz, o teu coração se orgulheceu. A causa da tua formosura, eu te choquei. Te joguei por terra e os que te conheceram se maravilharão sobre ti. Espanto serás, nunca subsistirás, nem será. Mesmo que Isaías capítulo 7, não será. Não subsistirá, não prosperará. Namara e eu estávamos em Boston, Massachusetts. Escute isso. Há um programa nos Estados Unidos chamado Geraldo Program. É um programa de talk show. Eu não sei se aqui é no Brasil, talk show. E dizendo, ele fala, escutando os seus. Aquele programa, naquela noite, eu termino com isso. Não fique nervoso. Aquele programa, naquela noite, era o dia 31 de outubro. Sangue de Jesus tem poder. O dia do Halloween. Festa ao diabo. Halloween quer dizer, praise to the devil. Festa ao diabo. Nunca celebre essas coisas. Escute. Era 2 horas sobre satanismo, sobre música rock, sobre o poder do diabo, sobre o pentagrama. Estava via satélite. Sangue de Jesus te repreenda. Ozaia Osborne. O homem que veio aqui no Rocking Hill e ele comeu morcegos vivos durante o show do Rocking Hill. Estava via satélite em Londres. Estava via satélite um garoto em Atlanta, Georgia, de 18 anos de idade, que estava escutando um disco de Van Halen que se chama Kill and Jump. Mate e salte. E ele ouviu uma voz que lhe disse, mate a sua família. Ele tomou um machado e descuartizou a família inteira. E estava via satélite em São Francisco. O Senhor te repreenda no nome de Jesus. A filha de Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás em 1969. E o sacerdote da Igreja de Satanás em São Francisco. O mais alto do satanismo nos Estados Unidos. Durante 2 horas, eles falaram sobre o poder do diabo. Sobre a magnitude do poder do diabo. Sobre o que o diabo tem arrasado, tem feito. Tamaris e eu tomamos as mãos. Lembra-se, meu amor? Foi em Boston, Massachusetts. 31 de outubro de 1988. Fazia apenas 4 meses que éramos casados. Escute. Eu e a Damaris tomamos as mãos e nos ajoelhamos ao lado da cama. Era um programa nacional. Todos os Estados Unidos estavam vendo. E nós começamos a dizer, Senhor Jesus, por 2 horas, o nome do diabo foi exaltado. O nome do diabo, os Estados Unidos inteiro escutou o diabo. Senhor, menciona o teu nome uma vez só. Porque se tu diz uma vez só, Jesus. Uma vez só, Jesus. Uma vez só, Jesus Christ, Jesus Cristo. Just one. Somente uma vez. Vai arrebentar tudo. Porque essas 2 horas viveram. E faltava 2 minutos. Para terminar o programa de Geraldo. E o rapaz que estava via satélite na prisão perpétua em Atlanta, Georgia, escute, tomou a palavra e disse a Geraldo: esse programa que você fez sobre o satanismo está faltando uma coisa. E Geraldo disse: yeah, what is it? Que é? Está faltando como sair do satanismo. Eu para a filha de Antônio lá vem e fez. Eu olhei as âmbulas e disse: yeah. Você não falou como sair das trevas e das ataduras e as cadeias do satanismo. Os um sacerdote da igreja do diabo. Como se estava dizendo: pariu, pariu, pariu. Para. Sabe o que o garoto disse? Disse: Geraldo, eu estava escutando uma música de rock de Van Halen, com a sua música que dizia mate e tal, que eu ouvi uma voz que lhe disse: tome o machado e descuartiza toda a tua família e te darei poder no inferno. Eu estava aqui, nessa prisão suja e feia e escura. Ninguém vinha me visitar. Eu estava só, encanenado. Até que veio um homem com um livro de capa preta. Aleluia. Veio um homem e no crachá estava escrito capelão da prisão. Aleluia. E ele veio e quando ele abriu aquele livro, ele leu um versículo para mim. 1 João 3:8 ele leu. E para isto foi manifestado, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele disse: Geraldo! Eu costumo ficar seguro que outros cristãos estavam adorando a mesma coisa, não era só nós, não. Disse: Geraldo, a única maneira de sair do satanismo, só há uma, é através do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo! É através do nome e do sangue do Senhor Jesus! É através do sangue e do nome do Senhor Jesus! É através do sangue e do nome do Senhor Jesus. Quando ele disse isso, toda a plateia que estava olhando começou a parar. Um lá e dizia: Jesus. E o outro se parou aqui: Jesus. E outro se parou lá: Jesus. E outro lá em cima: Jesus. Jesus. Quando todo mundo começaram: Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Let me tell you, my friend. Uma vitória inteira. Aleluia. Se colocou de pé e as duas horas do diabo foram jogadas ao chão. Ele foi avergonhado porque há poder no nome de Jesus. Aleluia! Duas horas de satanismo e bastou uma palavra chamada Jesus. Jesus o colocou no chão. Aleluia! E os crentes que estavam lá diziam: Devil, you stay there. Diabo, fique-se aí, debaixo dos pés. Jesus, Jesus, Jesus, coloque-se de pé. Aleluia! Coloque-se de pé. Louve a este nome, que é o nome sobre todo nome. Aleluia! É o nome de Jesus. Levante as suas mãos e o louve. Como é que se louva a Deus aqui em Belo Horizonte? Como é que se louva aqui em Belo Horizonte? Diga comigo: Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus é o seu nome! Comece louvado, levante as suas mãos, aleluia! Algo vai acontecer aqui neste lugar! Levante as suas mãos, aleluia! Levante as suas mãos, aleluia! Levante as suas mãos! Levante as suas mãos! Porque há poder neste nome! Porque há poder neste nome! Porque há vitória, obrigado, neste nome! Porque é o nome sobre todo nome! É o nome de Jesus! É o nome de Jesus! É o nome de Jesus! diga este nome maravilhoso. Como é que se louva Deus aqui em Belo Horizonte, aleluia. Se o teu Deus está morto, guarde um minuto de silêncio. Mas se ele está vivo, louva-o, louva-o. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus, aleluia. Nessa noite eu vou fazer dois convites rapidamente, aleluia. Se você está aqui sem Jesus e você não conhece a Cristo, no domingo à noite Deus nos deu uma boa colheita aqui. Nessa noite, se você está aqui e não conhece a Jesus, Deus quer salvá-lo. O sangue de Jesus quer perdoar o seu pecado, o nome de Jesus, e o sangue lavar a sua alma. Comece a repreender o poder do diabo. Diabo, solte as almas que estão aqui nesse lugar. Sai, diabo, no nome de Jesus. Solte as suas almas. Solte os seus caráteres. Solte-o nessa noite, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue. Pelo poder da palavra. Nessa noite, Jesus quer salvá-lo. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Você deve arrepender do seu pecado. Você deve confessar o seu pecado. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de vitória. Hoje o nome do diabo vai ser avergonhado. E o nome de Jesus será exaltado para sempre. Yes! Neste lugar. Se você não tem a Jesus. E gostaria de entregar o seu coração a Jesus. Tudo o que você deve fazer é arrepender do seu pecado. Confessar o seu pecado. Nascer de novo. Talvez do lado de fora do inferno haja um letreiro que diga proibido entrar. Talvez do lado de dentro haja um letreiro que diga proibido sair. O inferno é real. Jesus falou sobre o inferno. 44% das suas parábolas ele falou sobre o inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Mas o inferno não foi feito para ti. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Amém. Tirar a doutrina do inferno é tirar a vacina e deixar a enfermidade. É tirar a luz dos carros e deixar que eles tenham acidente na freeway. Nesta noite eu lhe digo em nome de Jesus. Você que está aqui, se você gostaria de entregar o teu coração a Jesus, arrepender-se do teu pecado, começar uma nova vida, com uma nova unção, com um novo poder, uma nova direção, digo, um novo rumo. Jesus quer salvá-lo nesta noite. Se você gostaria de entregar a tua vida a Jesus, para que Ele te perdoasse os teus pecados, e te gostaria de receber de Jesus, salve a minha alma, para que o Senhor rompa as suas cadeias. Levante a sua mão direita onde você está. A igreja esteja orando. Nós amarramos o teu poder, diabo. Solte as almas no nome de Jesus. Jesus esperou 33 anos e mais 6 horas naquela cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Esperou por ti. Deus te abençoe, minha filha. A igreja inclina a sua cabeça e vamos orar. Vocês que estão aqui adiante, inclina a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar por você. Inclina a tua cabeça em sinal de reverência diante do grande Deus Todo-Poderoso. Repita depois de mim essas palavras e diga comigo nesta noite. Diga comigo depois de mim. Diga comigo, Senhor Jesus. Todos vocês que estão aqui adiante, diga comigo em voz alta. Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Salve a minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida. Porque nesta noite, eu creio com o meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentro dos mortos. E eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor. E nesta noite sou salvo. Sou salvo para a glória de Deus Pai. Dê um aplauso a Jesus, igreja. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Vocês que receberam a Jesus, você tem um corpo que precisa de comida, de alimento para viver. Uma mente que precisa de instrução para pensar, de inteligência para decidir. Há dentro do teu corpo e da tua mente está a tua alma, está o teu espírito. Feito por Deus e para Deus, e sem Deus você não pode viver. Nessa noite, em nome de Jesus, você sairá daqui livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesta noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui transformados. Bendito seja o nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Levante as suas mãos, aleluia. Os jovens, levante as suas mãos. Os ministros, passem aqui adiante comigo. Vamos orar todos juntos, por favor. O sangue de Jesus está aqui. Venha, mãe, vamos orar juntos. Venha, mãe, vamos orar juntos por eles. Vamos orar pelo povo. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos para o céu. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se os seus familiares estão atados, se os seus familiares estão perdidos, envie a palavra nesta hora. Envie a palavra nesta hora. Envie a palavra no nome de Jesus. Se você está enfermo, seus familiares estão enfermos, envie a palavra. Esta hora é uma hora muito séria. É a hora do Espírito Santo. É a hora da unção, aleluia! Levante as suas mãos para os céus! Surribara la bandoro, cita la bandoro, cocinda la lavachiria! Surribara la bandoro, la bacia, foro bacinda la bacia! Levante as suas mãos para os céus! O sangue de Jesus está neste lugar. Recebemos. O nome de Jesus está neste lugar. Recebemos. Levante as suas mãos e o louve. Levante as suas mãos e o louve. Você nunca mais será igual. Você nunca mais será igual. Receba nesta hora. Receba nesta hora. Recebemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus! Recebemos! Em nome de Jesus! Recebemos! Em nome de Jesus! Recebemos! É quebrada toda cadeia nesta noite! É quebrada toda corrente nesta noite! Em nome de Jesus! Todo medo, toda rebeldia, toda depressão, toda tristeza, toda influência dos vídeos da Disney, toda a influência dos Nintendos, dos Super Nintendos, sai, sai, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, levante as suas mãos para os céus. O Espírito Santo está sobre ti. O Espírito Santo está ao teu lado. Está dentro de ti. Está ao teu lado. Agora mesmo. Aquelas áreas da tua vida. Aquelas áreas da tua vida. Que você sabe. Que precisa de libertação nelas. Aquelas áreas. Onde você não tem conseguido vencer o pecado. Aquelas áreas. Onde você tem sofrido. Aquelas áreas. Onde o diabo te tem enganado. Coloque-as agora mesmo diante do sangue de Jesus. Coloque-as agora mesmo diante do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, tome essa área da sua vida. Tome essa área que você não tem conseguido vencer. E agora expulse-a. Expulsa. Expulsa. Expulsa. Expulsa. Expulsa. Expulsa em nome de Jesus. Expulsa em nome de Jesus! Expulsa! Em nome de Jesus! Expulsa em nome de Jesus! Expulsa em nome de Jesus! Expulsa em nome de Jesus! Expulsa em nome de Jesus! Expulsa em nome de Jesus! Expulsa em nome de Jesus! Expulsa em nome de Jesus! Expulsa! Sai! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai! Sai! Sai! vem! Amém. Vem! Amém. Vem! Amém. Vem! Amém. Vem! Você! Você! Amém. Você! Você tem poder! Você tem poder! Você tem poder para fazê-lo! Faça-o! Faça-o! Faça! Faça! Amém. Faça no sangue! Amém. Faça no sangue de Jesus! Amém. Faça no nome de Jesus! Amém. Confesse agora mesmo! Confesse que os seus familiares serão salvos! Confesse! Confesse! Coloque as mãos sobre os seus filhos! Abençoe-os! Abençoe os seus filhos! Confesse! Diga, eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Abençoa teus filhos. Quebra a maldição. Rompa a maldição. Quebre o poder do diabo. Rompa o poder do diabo. Rompa! Rompa! Rompa! Rompa! Rompa! Quebre o poder do diabo. Quebre, quebre. Vamos avergonhar o diabo essa noite. Vamos avergonhar o diabo essa noite. Vamos avergonhar o diabo essa noite. Amém. Vamos avergonhar. Avergonhar, avergonhar, avergonhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, receba, receba. Receba a vitória. Vitória sobre o teu matrimônio. Espírito do divórcio, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Traga a bênção sobre o teu matrimônio. Traga a vitória sobre o teu matrimônio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus filhos são livres. Você é livre. Sua família é livre. Os seus familiares serão salvos. Aleluia! Aleluia! Agradeça! Agradeça! Agradeça ao Pai! Agradeça ao Filho! Agradeça ao Espírito Santo! Louve a Jesus! Louve a Jesus! Louve a Jesus! Louve a Jesus! Louve! Louve a Jesus! Louve a Jesus! A poder! A poder! A poder! A poder! A poder! A poder! A poder! Aleluia! Com suas mãos levantadas, louve a Jesus! Louve a Jesus! Diga comigo! Já vamos terminar, diga comigo, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Abençoa a minha família! Abençoa a minha família! Os meus filhos! Meus filhos, os meus familiares, os meus familiares, eu envio a tua palavra, eu envio a tua palavra, onde queira que eles estejam, aonde quer que eles estejam, serão salvos, serão salvos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, diabo, diabo, tire as suas mãos, tire as suas mãos, sobre a minha família, nesta hora, eu desativo o teu poder. Desativo o teu poder. Desativo o teu poder. Desativo o teu poder. Está derrotado. Está derrotado. Está derrotado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda influência maligna. Na minha casa. Na minha casa. Sobre os vídeos. Sobre os inventos. Sobre a Disney, todo espírito maligno, eu repreendo, no nome de Jesus, saia fora, espírito enganador, espírito de rebeldia, na vida dos meus filhos, espírito de temor, espírito de medo, sai, sai, em nome de Jesus, diabo, tire as suas mãos sobre Belo Horizonte. Em nome de Jesus. Tire as suas mãos. Abençoamos essa cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, salve o Brasil. Salve o Brasil. Salve a nossa pátria. Em nome de Jesus. Desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí, em nome de Jesus, que o sangue se derrame como um rio, o sangue de Jesus, lave a nação, Jesus, lave a nação, Jesus, lave a nação, Jesus, lave a nação, Jesus, aleluia. Levante as suas mãos e o louve nesta noite, aleluia. Levante as suas mãos, Jesus. Lembre-se, Jesus. Algo extraordinário está aqui, aleluia. Glorifique o seu nome somente, aleluia. Amém, Jesus. Há um poder aqui extraordinário neste Amém. Lugar. É o poder do sangue de Jesus. Louve-o. Este lugar está saturado com a glória de Deus. Se Jesus voltasse agora, subiríamos com Ele desde aqui. Se Ele voltasse agora, subiríamos com Ele desde aqui. Louve-o. Como é que se louva a Deus em Belo Horizonte? Como é? Levante as suas mãos e o louve. Lá na Coreia do Sul, tem que se pedir que eles baixem a mão e parem de louvar. Como é? Louve a Jesus. Deus te abençoe o pastor Círio, o pastor Graigo, o pastor Toninho, os pastores desta igreja, Amém. Os pastores do Rio Recebemos. Que estão conosco. Que Deus abençoe os diáconos, Deus abençoe você, Recebemos. Seus filhos, sua família, sua casa. Deus abençoe os seus familiares. Que Deus repreenda o diabo. Recebemos. Que Deus te prospere. Deus te abençoe, aleluia, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Louve a Jesus nesta noite, aleluia. Louve. Vamos louvá-lo.